E o marido perguntou para ela, por que chora? E ela chorou diante do sacerdote. E a palavra aqui, por 5 vezes, é colocada como baca. No original, no hebraico, é baca. Significa um choro insistente da alma. Algo amargurado. Então aquela mulher estava passando, eu posso dizer, por um vale de baca. Um vale de choro amargo. E o título da minha mensagem essa noite é justamente sobre esta palavra. A vitória no vale de baca. A vitória no vale de baca. No vale da amargura, no vale da tristeza. Amém, queridos? Eu gostaria nesta noite de pedir a direção e o favor de Deus sobre esta palavra e que você orasse juntamente comigo. Então feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço esta noite, ó Deus, que tu venhas a falar com a tua igreja. Senhor, tu conheces, tu sondas as necessidades. Senhor, é verdade que por vezes nos encontramos nos vales da vida, mas tu és o Deus dos vales. Senhor, eu sei que a tua mão é forte e ela não fracassa. Porque o salmista disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, tu estarias comigo. Ó Deus, e eu te peço esta noite que tu venhas com a unção, que tu venhas com revestimento espiritual, que tu venhas com a inspiração, que esta palavra possa ser produzida aí no céu e não aqui na terra. E que tu venhas a falar, Senhor, com profundidade, Senhor, com glória, com poder, impregnar esta palavra de milagre. Fala com a vida da tua igreja. Ó Deus, então unja o pregador, como também unja, Senhor, cada filho e cada filho teu, cada jovem que esta noite se encontra na tua casa, para que possa receber esta palavra, Senhor, que é santa e poderosa na nossa vida, que traz libertação e um cântico de vitória ao nosso coração. Te peço, Senhor, então, falas conosco, pelo teu Santo Espírito, no nome santo de Jesus Cristo, e todos digam amém, amém, e graças a Deus. Vitória no vale de Baca, no vale da tristeza, no vale da amargura. O Senhor conhece a tua vida, eu não conheço. Eu posso superficialmente te conhecer um pouco, mas o Senhor conhece as profundidades do teu espírito. Salmo 33, 13 diz que ele olha desde o céu e está vendo todos os filhos dos homens, que não há coisa oculta diante dele, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. O Senhor mostrou a tua vida em algum setor, alguma área, algo que atravessa um vale de baca, o vale da amargura. E talvez você vai se identificar com esta mulher. Eu observo Ana, a mulher de Eucana, talvez a primeira mulher. Naquela época, Deus ainda permitia um relacionamento, o homem ter mais de uma mulher. Mas foi extinto isso com o tempo. Mas naquela época, nos primórdios do povo hebreu, ainda era se permitido haver duas mulheres. Eu creio que Eucana estava buscando uma outra mulher, porque embora Ana fosse amada, ela era estéril. Ela não produzia filhos. E naquela época, uma mulher que não tivesse filho, ela poderia ser chamada de desgraçada. Então Ana se chama Desana ou desgraçada. Aquela que o nome dela não tinha nada a ver com ela. E diz que Penina, que era a segunda esposa, ela teve muitos filhos. E o engraçado do coração humano, que é enganoso e perverso, quando eu olho para a natureza humana, o melhor deles ainda é ruim. E os ruins são péssimos, não é verdade? Quando você olha para uma pessoa boa, você vai achar defeitos. Mas para aquela que já inclinou para a maldade, ela chega a ser um poço de ódio. Porque, querido, olha para mim, aquela mulher, ela já estava infeliz por não ter um filho. E quando nós olhamos uma pessoa que tem uma debilidade, seria de se esperar que houvesse da contraparte da outra pessoa pelo menos um pouco de misericórdia. Você entende isso? Você está me ouvindo? Esperasse algo de bondade. Às vezes, quando nós enfrentamos situações ruins, momentos difíceis nas nossas vidas, nós esperamos que as pessoas, pelo menos, nos compreendam. que pelo menos olhem a nossa situação e sintam pena. Mas a realidade é mais dura, querido. Nós vivemos no mundo, em como disse Jesus, no mundo duro. O mundo em que jaz no maligno. Em que o homem, por natureza, é perverso. Quando Jó estava em cinzas, as suas úlceras abertas, você está me ouvindo? Se coçava com cacos e telhas, sem ninguém, sem filhos, sem nada. Diz que os únicos amigos que achou foram amigos molestos. Ei, não pense que você achará amizade verdadeira a não ser em Jesus. Por isso que a palavra de Deus diz: maldito é o homem que confia na força do braço e faz a carne a sua fortaleza. E se você não tem achado ninguém, talvez a tua própria casa, ela não te entenda. Você está entendendo o que eu estou falando? O teu vizinho só fala mal de você. As pessoas só abrem a boca para te apontar o dedo. Sabe que Jesus tem um coração que ouve e compadece da tua situação. Jesus, ele olha para você e ele sabe que embora você seja fraco, ele continua te amando da mesma maneira, porque ele é um Deus perdoador. Ele pesa as nossas fraquezas na balança da misericórdia e não na balança do apontar do dedo. Ele pesa as nossas faltas e os nossos erros segundo o grande amor dele. Aquela mulher, querida, eu pensaria que Penina deveria olhar para Ana com um sentimento de compaixão. Coitada, o que, que eu posso fazer? Mas diz a palavra de Deus que não era assim. Olha, querido, cá entre nós temos algumas mulheres aqui. Os homens são maus, mas as mulheres sabem torturar psicologicamente quando querem. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Eu penso que aquela mulher, ela afrontava de palavras, ela afrontava através de desdém. Sabe, coisa nas entrelinhas. E que Ana vivia um martírio. E quando o inimigo mora em casa, é pior, né, querido? Porque quando o inimigo mora lá no serviço, você vem para sua casa e espera encontrá-lo um ninho de aconchego. Mas quando o inimigo mora dentro de casa? E quando a desgraça está dentro da tua porta, você não tem jeito de colocar ela para fora. Porque naquela época uma mulher não podia pedir o divórcio. Você entende? Você está me ouvindo? Então Ana se sentia amargurada. A vida dela era um céu, era um vale de barca, de choro. O vale da sombra da morte. Diz que quando se subia ao templo para oferecer sacrifícios na casa de Deus, que o marido dela amava. Eu penso que ela era uma mulher boa, Ana. Eu penso que ela era uma mulher dedicada em casa, embora ela não tivesse filhos. Eu creio que essa mulher era um exemplo de amor e de zelo pela sua casa. Diz que Eucana a amava mais que Penina, porque ela é zelosa, uma mulher companheira. Mas não sei se isso também despertava ira e desgraça. Porque, querido, um homem foi feito para uma mulher para outro homem. Esse negócio de duas mulheres e um homem não dá certo. Nem dois homens e uma mulher. É por isso que as famílias se destroem. É um homem e uma mulher. Fora disso é de Satanás. A palavra do Senhor diz, querido, que aquela mulher a irritava, no original, trovejada. Era como uma chuva tempestuosa. Às vezes, no olhar. Imagino, olhar de desdém. Ela com os filhos dela, Ana sozinha. Você imagina? Imagina. Você não produz? Você é estéril? Você é um vaso vazio? Você não tem nada para oferecer? E que quando ela subia as duas, Eucana dava uma porção maior, tentando trazer felicidade, porque ele via a tristeza no coração da mulher. Porque não somente Penina, mas todos a observavam com um semblante de desgraçada. Porque uma pessoa que não tinha nada era considerada como uma desgraçada diante do Senhor. Alguém que o Senhor não quer bem. Ei, olha aqui para mim, preste atenção. Há coisas que estão encobertas, os caminhos de Deus são maiores do que do homem. Eu não sei o que você está atravessando, mas Deus sabe o que está dentro do teu coração. Às vezes você tem uma promessa, mas não tem uma realidade. E as pessoas olham para você e dizem: é um desgraçado, não tem dinheiro, não tem emprego, não tem pai, não tem uma família abençoada, deve ter pecado. Sara não havia pecado, havia um plano na vida dela. José não havia pecado, havia um plano na vida dele. Você entende isso? Na cruz Jesus não havia pecado, havia um plano de Deus na vida dele. Diga para o teu irmão, há um plano de Deus na tua vida. Diga assim, descansa o teu coração. Quando existe uma promessa, querido, quando existe uma palavra de Deus no coração, não deixe que o diabo te calunie, não deixe que ele desdenha de você, não deixe que ele olhe e critique a sua vida. Aleluia! Oh, Espírito Santo! Você está me entendendo? Eu não sei se você tem enfrentado trovejadas na vida. Eu não sei, querido, se você está passando um momento de aflição espiritual. Deus o sabe. Diz que quando ofertava, tal amargura de alma daquela mulher, que ela nem comia. A outra era um momento de felicidade da nação, em que as famílias se reuniam para celebrar a alegria do povo de Israel. Diz que até na casa de Deus, ela achava problema. Até aqueles que eram perto, aqueles que deveriam recebê-la bem, se encontrava tristeza. Ei, até o sacerdote. O sacerdote é ali que eu quero chamar, o sacerdote do combustível na reserva, já está engasgando, prestes a apagar. Um que a chama já havia apagado. Todos olhavam para aquela mulher de uma maneira cruel e ela não tinha alegria. Diz que a única coisa que ela tinha por consolo eram as lágrimas que desciam. Como diz o salmista, que deitou-se em meio às lágrimas, ela atravessava o vale de Baca. Eu não sei, querido, se você já experimentou isso. Há dias que você chora copiosamente, você olha para Deus e fala, Deus, mas o que é isso? Senhor, parece que a minha vida está toda desajustada, tudo que eu faço dá errado, aonde eu ponho a mão a coisa não vai. Eu vejo o ímpio prosperando, eu vejo aquele que vive em pecado prosperando, e eu que tento ser fiel a ti, Deus, parece que minha vida é um vale de Baca, um vale de amargura. Você está me ouvindo? A palavra de Deus diz que há o choro de uma noite. A palavra de Deus diz que há o dia mau. Você está me ouvindo? A palavra de Deus diz que há tempo de chorar, mas há tempo de sorrir também. Diga para o teu irmão, há tempo de chorar, mas há tempo de rir. A palavra do Senhor diz no Salmo 50, no versículo 15. É instrutivo, ele diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Ele me invocará e eu lhe responderei, diz o Salmo 91,15. Eu lhe responderei e o exaltarei. Eu não sei, querido, Deus está buscando uma pessoa, talvez seja você. Talvez seja você que ele tem buscado para trazer uma espécie de confusão. Ele levantou o profeta Samuel, este filho que nós vamos falar, para confundir a nação. Deus disse que na vida de Eli, o sacerdote que estava engasgando, com o carburador já entupido e com a gasolina na reserva, ele disse, eu vou levantar algo em Israel que vou fazer tinir os ouvidos do povo. Eu vou fazer algo que o povo vai ficar pasmado. Se você quiser crer que Deus vai fazer algo na sua vida, que todos vão ficar pasmados. Aleluia! Sabe por quê? Porque ele quer confundir os arrogantes, os soberbos, os homens e as mulheres maus. Você tem que ir para receber? Ela chorou, chorou. Cada ano ela chorava. Cada ano ela chorava, cada ano ela chorava. Mas ela continuava sem nada. Ela chorava e ela andava no vale de Baca. Talvez seja um retrato da tua vida. Dia mau, dia mau, dia mau. E virou uma rotina. Tem gente que se acostuma com o dia mal. Tem gente que diz assim, eu nasci em desgraça, eu vou morrer em desgraça. A coisa começou assim e vai piorando. Tem gente que não tem perspectiva de vida. E tem gente que vem para o evangelho, embora o evangelho, querido, seja repleto de aflições, eu não vou mentir para você. Mas também é verdade que Deus é capaz de trazer vitória entre as maiores aflições da nossa vida. Você crê nisso? Um dia, diz a palavra de Deus, ela fala desse dia. Ela subiu ao templo, de ano em ano, e diz que um dia ela chorava. Chorava, chorava, chorava. Ela viu a mulher, a outra, Penina comer, os filhos comerem, como diz, os afilhados, né? Porque não era filho dela, filho da outra. Comeram, beberam e se propuseram arrumar as coisas para ir embora. Eucana sugeriu, no meio do choro de Penina, que ele era melhor que até 10 filhos. Porque ele era um homem bom para ela. Mas é verdade, querido, tem algumas pessoas, olha aqui para mim, eu vou te falar uma coisa interessante. É muito sério isso aqui. Às vezes, as pessoas que nós temos perto da gente, nós achamos pessoas muito más, como umas peninas da vida. Mas também, talvez, Deus coloque pessoas perto de nós que sejam pessoas boas. Você está me ouvindo? Mas é verdade, querido, que o homem, no dia da crise, talvez ele possa oferecer o ombro para você chorar. Mas Deus é capaz de resolver a tua situação. Talvez o homem que esteja perto, alguém que está perto de você, talvez o pastor, o diácono da igreja, talvez aquele irmão que é um homem santo de Deus, ele possa até te oferecer consolo. Mas quando você busca Deus, você pode ter solução do seu problema. Às vezes, querido, nós podemos até nos identificar com a situação. Nós podemos orar. E eu disse para você, querido, eu tenho falado nessa campanha, não adianta você falar, pastor, ora para mim, eu tenho colocado meus pedidos dentro dessa caixa porque eu creio que Deus pode operar. Tudo bem, querido, eu posso orar por você, mas Deus não vai operar se você não tiver fé no que eu oro. Você também tem que se levantar, diga para o teu irmão, você precisa se levantar. Eu disse para você domingo passado, preguiçoso não serve para nada, querido. Eu preciso me posicionar. Pastor, Deus é capaz de fazer milagres ainda hoje? Uma pessoa que tem a fé? Lógico que sim. Deus ainda tem buscado homens e mulheres que ele possa exaltar o nome e mostrar que existe um Deus sobre os céus e a terra. Quem é você? É você, querido? É você, esse homem, essa mulher que Deus tem buscado para que ele possa colocar o poder dele e mostrar que há um Deus ainda que reina sobre os céus e a terra? Ele é capaz de reverter a tua situação. Ele é capaz de operar no impossível. Em Lucas 1,37 diz, porque para Deus nada é impossível. Em Jó 42,2 diz a palavra de Deus, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Eu vou te falar 6 passos para você romper em fé em um milagre. Olha para essa mulher. Ela estava chorando. Ela viu todos comendo, bebendo, e agora, diz a palavra de Deus, no versículo 10, levantou-se Ana. O que que Ana fez? Fala para mim. Você entende isso no mundo espiritual? Você entende o significado disso no mundo espiritual? Ana propôs, eu vou parar de ficar nessa posição apenas olhando e nadando em lágrimas. Ela se posiciona espiritualmente. Eu disse para você, querido, eu preciso te dizer que para você vencer uma batalha espiritual, você precisa se posicionar. Nenhum guerreiro vai numa batalha sem antes estar devidamente equipado, saber exatamente a estratégia, saber exatamente como eu vou diante do inimigo. Você está me ouvindo? E eu quero conclamar você essa noite a se posicionar espiritualmente. Diga para o teu irmão, levanta-te. Quando Josué venceu as batalhas, é porque Deus falou algo com ele e ele percebeu espiritualmente. Em Josué 1:8, diz a palavra de Deus, primeiro, se posiciona. Como é que eu me posiciono? Eu começo a viver uma vida cristã de verdade. Eu começo a viver uma vida bíblica. Por isso que ele disse assim, não aparta da tua vida o livro desta lei. Medita nele de noite para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Glórias a Deus. Deus disse para Josué, não temas, não te assombres, porque o teu Deus irá contigo aonde quer que pisares. Me mostra um homem vitorioso, que eu vou te mostrar um homem que se posicionou. Aquela mulher que tinha fluxo de sangue, ela saiu da casa dela e foi até Jesus. Bartimeu gritou: filho de Davi, compadece-te de mim. O centurião que tinha um servo enfermo, ele foi até Jesus e disse: Jesus, basta uma palavra tua. Os discípulos que estavam naufragando no barco acordaram Jesus. Você está entendendo? Pastor, o que eu preciso fazer? Eu preciso buscar socorro aonde existe fonte de socorro certo ao meu mestre Jesus. Diz que ela se levantou. Segundo, algo muito importante. Diz que ela, e com amargura de alma, Você sabe o que é amargura de alma? Significa rasgar abertamente o coração. Pastor, fala para mim, como é que é uma oração sincera? Uma oração sincera, querido, é você se colocar diante de Deus, dizer: Deus, olha aqui, eu estou cheio de fraqueza, eu estou cheio de coisas erradas, mas eu abro meu coração, Deus. Ó Deus, olha para minha casa, meu Senhor. Senhor, olha a minha situação, olha aqui, Deus, eu estou recebendo cartas do STC, meu nome está sujo, eu tenho vergonha de andar nessa cidade. Ó Deus, eu não quero ver meu filho perdido no mundo, eu não quero ver a minha filha perdida na prostituição. Você está me ouvindo? É rasgar. Eu falo para você, querido, que Deus ouve aquele que busca com vontade. Deus que diz assim: mas os crentes é tudo doido. Será que eles pensam que Deus deles é surdo? Por que que eles gritam tanto? Por que que o pastor prega assim, gritando, e os crentes dão uns aleluia? Dá um glória a Deus aí, querido. Por que que os crentes fazem isso? Será que Deus é surdo? Precisa falar alto assim? Você pode ver. Deus não é surdo, mas também não é insensível. Aquele que clama, aquele que busca, aquele que rasga, aquele que fala: Deus, eu sou miserável. Deus, eu preciso da tua mão, está faltando força. Senhor, está faltando vigor. Senhor, eu não aguento mais essa aflição, a luta é muito forte. Com paixão de alma, chorar amargamente. Tem pessoas, querido, que ele é tão orgulhoso, que até para orar ele não se rebaixa. Ou tem os pseudo humildes, que só tem cara de humildade, mas na oração ele é orgulhoso. Você está pseudo, aquele que tem aparência de humildade, mas não é humilde porcaria nenhuma. Você está entendendo o que eu estou falando? É, pastor, a coisa está feia, mas por que você não ora? É tão orgulhoso que não tem coragem de abrir o coração para Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? A coisa está destruída na vida dele. O diabo está tirandando, sabe? Tirando as tirandinhas dentro da casa dele com os demônios lá. E ele continua observando. Você entende isso? A coisa está descendo o lombo dele, meu. A coisa não está boa. Está desempregado, gente enferma. Ele continua bom, não clama. Não rasga o coração, não se humilha. Rasgai o vosso coração, diz o Senhor, e não as vossas vestes. Voltai para o Senhor, porque Ele é misericordioso e compassivo. Você está entendendo o que eu estou falando, querido? Jesus disse: olha, eu vou passar algo terrível, eu vou me humilhar diante do Pai. Você está entendendo, querido? Todas as pessoas que chegaram diante dele humilhados, ele levantou, como aquela mulher falou, diz: ah, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa do Senhor. Ele disse: vai, mulher, seja feita conforme a tua vontade. Você está entendendo isso? Agora Jesus está passando ali, está passando Jesus, e ele está assim, ó. Aí vem Bartimeu e grita: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha a minha situação. Muitos vão dizer: cala a boca, fecha a boca, desgraçado. Mas você continua clamando porque ele pode resolver teu problema. Aquele que fica de boca fechada é porque não crê que Deus pode resolver o problema. Aquele que não rasga o coração é porque não tem fé. Porque aquele que tem fé, ele se humilha, ele se rebaixa e diz: Senhor, tem misericórdia da minha alma. Olha a minha situação, compadece-te de mim. Você está me ouvindo? Diz que ela orou ao Senhor. O que é que ela fez? Porque falar com o homem pode ter consolo, mas com Deus pode ter a solução do problema. Ela se estendeu na escada do templo. Aleluia. Diz a palavra que ela orou demoradamente. Diz que o sacerdote, o que estava com o carburador entupido na reserva, prestes a ser apagado como um líder de Israel, se incomodou com a demora dela. Ela orou demoradamente. Pastor, Deus ouve orações rápidas? Ouve. Principalmente se você estiver dirigindo e entra um cavalo na sua frente. Oh, Deus, tem misericórdia de mim. Ouve, ele é misericordioso. Pastor, e quando eu tenho tempo para orar e oro rápido, será que Deus ouve a minha oração? Não. Ele passa peroba na tua cara. Me perguntaram, pastor, você não está achando que o culto de oração está demorando um pouquinho demais, não? Eu falei, ah, mas o culto de oração é para orar, filho. A gente vem na igreja para orar, né? É para orar. Pastor, quanto que eu devo orar por dia? Eu vou te dar uma coisa, para você pensar, para você ter pelo menos a sua mente. Quando Jesus estava no Getsêmani, e estava lá os apóstolos e eles dormindo, ele chegou diante de Pedro, João e Tiago e disse, mas nem uma hora pudestes vigiar comigo? Agora a pessoa não ora. Mas nem meia-mente, quanto mais demoradamente. A oração dele é mais rápida que... O que é rápido? Fala aí para mim. Respiro. Tem gente que não vê. Hã? Você sabe o que eu estou falando, querido? Não ora. Não fala com o pai. Não tem intimidade com Deus. E a pessoa... E é verdade, querido. Quanto mais fé a pessoa tem, mais ela ora. Porque quando você se curva e desce até o chão, você vence aquilo que te derruba de pé. Enquanto Ana estava tentando, conversava com Eucana, tentava, né, uma semente, uma drágora, tentava uma xaropada com a medicina para ver se tinha um filho, não deu certo. A partir do momento que ela deita na escada, ela abre o coração e ela fala, Deus, eu estou aqui, olha aqui para mim. Demoradamente. Diga para você, não ora. Ela diz para ele, sorrindo demoradamente. O que é demoradamente? Ah, precisa ter tempo, querido. Precisa ter tempo de oração. Tem gente que não chega nem... O joelho não chega a bater no chão. Ele vai orar. Ah, você me abençoou essa noite. Não chega a bater o joelho no chão. Já tinha um pastor que dizia assim, precisa esquentar a pedra. Precisa esquentar a pedra. É, precisa o negócio esquentar. Precisa incomodar. Sabe quando você está assim com o joelho até formigando? Tem que ser dessa maneira. Aí eu, irmão Eva, estou morando aqui uma hora de manhã. Se você quiser, ó, vem cá. Terça, quinta e domingo. Uma hora batida aqui. Pastor, e aí? Sai renovado e eu vejo um milagre acontecendo. Você está entendendo, querido, o que eu estou falando? Diga para o teu irmão, ora demoradamente. Diga assim, oração consistente. Ah, querido, Jesus foi bem claro. Os apóstolos tinham falhado. Havia demônios que não estavam saindo. Mas por que, mestre, que a coisa não está rendendo? Por que, que os demônios não estão saindo? Por que a vitória não vem na minha vida? Não foi? Jesus disse, deixa eu explicar uma coisa para vocês, filhos. É de graça, mas não vai sair barato. Ó, é de graça. O poder meu é de graça, mas não vai sair barato. Ele disse, algumas castas de demônios. Sem oração e sem jejum, esqueça. Você vai bater em ferro frio. Satanás vai bater e vai dar risada de você. Você já malhou ferro frio? É a mesma coisa de com água com peneira, filho. Não serve, não segura. Você está entendendo o que eu estou falando? Segundo, ela chorou aos seus pés. Aqui o sacerdote representa o próprio Deus. E chorou abundantemente. Talvez o último baque dela. O sacerdote observou ela chorando, mexendo com a boca, e disse, mas que cachaceira. Oh, Jesus, compadece. Compadece dessa mulher. E disse, mulher, até quando? O vinho vai estar na tua boca? Porque sacerdote cego fala coisa para os cotovelos mesmo, viu, querido? Obreiro cego fala profecia que não se cumpre. Fala coisa que Satanás fala. Às vezes você recebe as piores palavras, não é lá do mundo, não, é dentro da igreja. Você está entendendo o que eu estou falando? Até quando você vai ficar nessa cachaça? Até quando? Ela humilde disse, mas não basta, né? Todo mundo me afronta. Até que deveria ser a fonte de consolo, o sacerdote, mas como diz a palavra, já estava apagando o fogo dele. Ele disse, não, Senhor, tu está enganado. Eu não estou bêbado. Mas é amargura de coração. A única coisa que eu tenho bebido, Senhor Eli, é as lágrimas que caem nos meus olhos. A única coisa que eu tenho bebido é o amargo que cai dos meus olhos sobre a minha vida. Eu seco, seco, seco, e a cachoeira insiste em descer. Olha aqui, querido, Deus foi observar o teu choro. Tem pessoas que observam a gente chorando e dizem assim, é corpo mole, é fraqueza, é esculpismo, é preguiça. Deus sabe o que passa na tua vida. Deus vê quando você chora sozinho. Às vezes você está trabalhando aí e as lágrimas estão pingando. Oh, Deus, compadece-te de mim, Senhor. Oh, Jesus, compadece-te de mim. Deus sabe o que passa na tua vida. Ela fez um voto ao Senhor. Uma vez eu preguei sobre votos. Se você souber o que significa isso, é uma posição, é um juramento diante de Deus. É uma posição, um pacto, uma aliança que você faz com Deus. Se você puder fazer, se você puder cumprir, vota um voto a Deus. Vota com maturidade cristã. Não faça voto de tolo porque Deus não te agrada. Eclesiastes 5 diz assim, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais a ouvir o que oferecer sacrifício de tolos. Você pode fazer um voto ao Senhor. Você pode falar, Deus, eu vou fazer isso aqui em relação à minha casa. Eu vou fazer uma posição espiritual. Senhor, eu vou fazer uma campanha de 30 dias de oração em favor dessa causa, desse irmão, dessa doença. Deus recebe isso. Mas precisa fazer com maturidade. Só para encerrar, querido, nós estamos no tempo. Diz a palavra de Deus, depois da conversa, que ela disse, eu não sou filha de Belial, sou uma pessoa amargurada de espírito. E disse ela, acha tua serva mercê diante de ti. Aquele sacerdote que engasgava na sua vida espiritual, entrou uma unção dele, como entrou na vida daquele que profetizou, é necessário que o morra para que a nação inteira não pereça. O Espírito naquele momento ouviu o clamor e usou um vaso trincado. Olha aqui para mim, para falar com aquela mulher. Ele disse, vai-te em paz e o Senhor dos Exércitos ouça o clamor do teu coração. Aleluia! Glórias a Deus! Santo e poderoso Deus! Vai em paz, mulher. Vai em paz, homem. E que Deus conceda o clamor do teu coração. Oh, querido, Deus ouviu a tua oração que você fez essa noite. Deus ouviu a tua oração que você fez quando você caminhava na rua, vindo para a casa de Deus. Deus ouviu o que você falou para Ele e Ele disse para você, vai-te em paz e seja feita conforme a tua vontade. Vai-te em paz. Diz que ela não comia. Na verdade, ela bebia lágrimas. Ela não comia. As lágrimas tiravam a fome dela. Diz que assim a mulher se foi ao seu caminho e comeu. Aleluia. Quem comeu a palavra hoje aqui? Achando as suas palavras, eu as comi. E diz que o seu semblante já não era triste. Aleluia. Glórias a Deus. Olha aqui para mim, irmão. Se você tiver fé, você muda o teu semblante hoje. Se você tiver fé, pela palavra você levanta a sua cabeça. Se você tiver fé, hoje você recebe a graça de Deus. Você recebe a provisão de Deus. Você recebe a porta aberta. Você recebe a cura. Você recebe a libertação. Você crê? Aleluia! Ao Espírito Santo! Sabe por que o semblante dela mudou? Você sabe por quê, querido? Porque ela creu que aquele homem tinha falado foi algo do Espírito Santo. Alguém que crê que eu estou falando hoje seja algo do Espírito Santo? Você crê que o que eu estou falando hoje é algo do Espírito Santo? Levanta tuas mãos em nome de Jesus, curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu ministrei a tua palavra, Senhor. Tu conheceste a oração, Senhor, deste homem e desta mulher, Senhor. Algo, Senhor, que está retido, amarrado, Senhor, como ventre estéril. Mas, Pai, pelo Espírito Santo, eu declaro em nome de Jesus uma palavra de paz sobre esta mulher e sobre este homem, e que possam receber, Senhor, segundo a oração feita nesta noite. Eu declaro a vitória no santo e poderoso nome de Jesus, a libertação, a cura e o favor, no nome santo de Cristo nosso Senhor. Amém, queridos. Amém. Coloca-se de pé, vamos louvar ao Senhor esta noite. Entre em contato conosco, Ministério Fogo e Poder, fone 35 84 04 8175, ou acesse o nosso site www.ministériofogoepoder.wordpress.com, ou nos envie um e-mail, ministériofogoepoder@gmail.com.